Hotel, autoridade, estamos lá, chama a torre 1895 para o cruzamento da pista no zero. Oi, turma, ótima tarde, até amanhã. Controle Salvador, boa tarde, o Azul 4089. Azul 4089. Dado radar na decolagem. Suba e mantenha nível de voo 340 após cruzar 2 mil pés, beleza? Sente após 2 mil pés, confirma, posição da El? Posição letra. Após 2 mil letra, já vai valer, então cruza 2 mil, obrigado. Tango, você vai gol? Papa Romeu, Tango, você vai gol? Tem condições de manter esse Victor Machiali no rumo 035 por 10 milhas? Correto. Papa Tango Lima, Papa Kilo. Chama agora Recife em 2085, alternativa 2545. 2285, 2545, obrigado. Azul 2771, desça e mantenha o nível de voo 060. 060, descendo azul 2771, magnética 090. 216 para o posicionamento 4. Livre puxa no ataque, estão 3216. Tomará, 3216. Atalhando 2230, redução para 210, nosso. 2210, 2230. 7, alinhar e manter. Foi para 867? Afirmo, alinhar e manter pistão no zero, gol no 867. Alinhar e manter, 867. 3804, desça para 2000 pés, última trem em Salvador, 1094. Liga LS aqui, reparou no zero, chama estabilizado no curso do localizador. Desça para 2000 pés, ajuste no 014, recuperar essa prisão de LS, 3232104. Para Salvador, azul 2711 na Delta. Azul 2711, Alfa e Kilo para o pátio 3, posição prevista 3, Lima. Alfa, Kilo prevista 3, Lima, azul 2711. Gordo 79. Aguarde um minuto, mantém o posto esperado até. Mantém o posto esperado até o Gordo. 1867, mantém, confirmando. Voo 867, o vento é 1940 graus 10 nós, ajuste no 014, livre decolagem da 10. Livre decolagem no 0, boa noite, mestre. Papai de Juliane Romeu. Sete Romeu, prossiga. Romeu 44, decolagem de Sierra Índia Eco Índia, o destino é o seu aeródromo. Da nave equipada BR-324, alocado 0115 no transponder, vai se deslocar para a estação Pirajá através de Duna. Mike Juliette Romeu para sobrevoo. Mike Juliette Romeu confirmando, vai para a estação Pirajá e para sobrevoo e após para Salvador? Primeiro sobrevoo na estação Pirajá, após fica a critério da emissora para mais sobrevoos, Mike Juliette Romeu, ao final do sobrevoo, sim, Salvador, Serra Índia, Serra Bravo, Serra Vítor. Gente, informe iniciando o sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Informará, 500 pés, escuta permanente, Mike Juliette Romeu. 08867. Chama estabilizada. Direita 070, chama na estabilizada, usou 2771. Foi Salvador, gol no 867. 867, contato radar na decolagem, suplou e mantém nível de voo 360 na saída Água, via Água. Água 360, Água 867. do 4089, chama centro Recife 3325, alternativa 3395. 3325, 3395. Uma ótima tarde, bom trabalho, até amanhã. Do 79, quando pronto, limite de decolagem da 10, vento 140 graus 10 nós, registro 10 no 4. Quando pronto, limite de decolagem do voo do 79. Voo do 79, informa o tráfego da TAM, 2 milhas, posição duna. Matheus, decola separado. Correto, 090 com. Por mais 10 milhas. Saída 2230, isso para 4 mil pés, o altíssimo trem Salvador 1094. 4.014, 2204. Saída 3804, então traço em helicóptero a baixa altura, 500 pés, sem interferir com a sua aproximação de metro, efetuando exercício de sobrevoo. O próximo o seu traço, a posição de 12 horas a 5 milhas. Gente, sou o tráfego da Alvista, da 3204. Certo, mantendo o pé. Certo, boa tarde. 67, pode ir para Arbor. Vamos a 3216 para o Certo, está com 111 a bordo, 3010, o Fernando Pires, vira. 09. 190 na repetição, 2230. 14, direita Índia, Bravo, Postera, 1-2-9-5-3-2-1-9, obrigado. Boa noite, principal 9. Boa noite, 9-5, obrigado. Mike e Juliette Romeu, informe livrando o setor do sobrevoo. Tá, visão coronavírus nacional, vai informar o tempo de sobrevoo, Mike e Juliette Romeu. Azul 277, desça para 2000 pés, o time tem Salvador no 0-4, livre leste aqui para no 0. Estamos tráfego de um meio 44, baixa altura, 510. Sobrevoo na cidade de Salvador, sempre vire com sua aproximação de frente. Não vai dar transferência das comunicações. Ativo já estabilizado na X-Ray, descendo para 2000. Sente do tráfego azul 2771. 140 graus 1-1-9, destino 0-4. Já seu 0-4, atualizado com o serviço no 0-0-3-2-0-4. Oi, Salvador, cordial boa tarde, o TAM 32 no meio, no posto espera da 1-0, pronto. TAM 32 no meio, mantém o posto espera da 1-0. Mantém o posto espera da 1-0, TAM 32 no meio. Voo do 79, decolado, 1-1, no controle 1-2-0-8. 1-2-0-8. Espera, tango gol, corrija, tango, espera, gol, informe visual com o campo. Controle, muito boa tarde, bordo 79. Boa noite, 867, suba receita 220. Receita 00, boa noite, 67. Chaner 641, na sua indicação desse mantém 040, autorizando a chegada, bom. Voo 79, contato radar decolagem, submantenha 180 via coral. Submantenha 180 via coral, boa. Tango Serra Golf, visual com o campo. Tango Serra Golf, para circuito de tráfego, chama 2 Salvador e 198 decimal 95. 2895. Certo. Sim, Matilson, estabilizado, 2771. Sete aproximação, ILS, chama 2, Salvador, em 198, decimal 95. 1895, obrigado, amigo, boa tarde. Parido 2230, desça para 2000 pés, e ILS aqui para no 0, chama estabilizado no outro. Altímetro no 0, no 4, em Salvador. Matilson, desça até 2000, repórter estabilizado, ILS aqui, veículo 1014, 2230. Voo no 867, informação de tráfego. duas horas, 10 milhas, rumo oeste, mantendo 240. Ainda na escuta do centro Recife. Subi e mantenha 220 em virtude do mesmo. 220, 867. Salvador, muito boa tarde, Azul 2771, estabilizado, tem um campo à vista. Azul 2771, continua a aproximação e checa o trem. Vai baixar travado, senhor. Aguardando que está livre, Azul 2771. Aguardando. Na 3804, sala 013, direito no 211. 211, tá? 3804. Boa noite, 67, chame Recife em 288, alterna 260. 288-60, 87. Reporta lá, terceira vez. Tango Serra Golf Visual com a TR da Azul, uma milha da cabeceira 10. Agora sim, tô. Gente, condição de reduzir, mantendo a margem de segurança? Com certeza. Gente. 771, livre pouso, pistola 0, ventou no 20 graus, 10 nós, 810 no 4. A sua esquerda, tráfego aproximando no 7, não vai interferir. Gente do tráfego, livre pouso, capsuleiro no 0, azul 2771. Zero completa aproximação LS aqui na Torre Salvador e 198 do Espanhol. 2895. Checos do Lorena mantém o ponto de espera. Da papá. Tango Serra, Tango Serra Golfo, guardando o pista livre. Toca o Serra Golfo. Salvador, boa tarde, portaria 2230. 2230, continua a aproximação, guarda pista livre. Tango Serra Golf, o vento, 130 graus, 10 mais, ajuste, 10 no 4, livre pouso, pista 17. Toca o Serra Golf. Tá 3216, alinhar e manter pistola 0, agilizando manobras. Alinhar e manter, capítulo 0, 2771, no solo 16, direito no 211, agilizando manobras para a liberação da pista. Lembrando rápido, 201, não. Lança Juliette, portão 3204. Juliette, portão 03. 03, portão 3204. Salvador, boa tarde, Azul 2771, lembrou na sua. 2771, no Alfa Kilo, parte 3, 3 Lima, posição. Alfa Kilo, parte 3, 3 Lima. Dia November Alfa, confirme o horário do plano. Ah, foi entendido que a autorização era com a base 10, 32, 14. Ah, firmo, livre decolagem, 120 com 9, 1014 no ajuste. 132, muito bem. Passaria do 2230, continue a aproximação, aguarde pista livre, à sua esquerda, helicóptero pousando, cabeceira 97, não interfere. Seguinte, 2230. Toca o Serra Golf, solicita se vai taxiar para o pátio aqui à direita. Confirme o pátio. É o 4, né? Afirmativo, via Oscar, à sua direita, a baixa altura, sem ter frio com a final da 90, toca o Serra Golf. Toca o Serra Golf. Prendo 2230, livre pouso, pista 10, vento 120 graus 10 nós e o ajuste 10 no 4. Livre pouso 10, comilha 14, 2230. Ecos 1, vamos atualizar da linha e manter pistão 7. Indicações de voo forte, 20 volts. Bem, obrigado. Toma 7, curva à esquerda, segue no corredor forte, que afasta 20 milhas e retorna Salvador. Acena 0171 para padrão, 208 controle. Marida Momo, 370, 32, ano aberto. Controle de Salvador, muito boa tarde, é um voo 2.5, passou nível 180, autorizado 160, com a mãe. 255, ó, sendo indicação dele manter o nível 050, chegada bom. 050, bom. Diversão Neste no táxi, dia novembro. Ecos do novembro, livre decolagem da 17, vento 120 graus, 10 nós, 890 no 4. Afirmo, autorizado decolagem da 17, 120 com 10, 1014 no ajuste. Frango Serra Golfo, frequência livre. Qual o combustível, confirme? Gente, é Shell ou Avigás? Certo. 2230, direito no 211, solo os 20. 211, 2230. Alfa antes da Juliette, 2230. Alfa antes da Juliette, 2230. 208. 6141, desça para 2000 pés, última trem Salvador 904, liga Juliette, chama chavizado no localizador. Zulu novão, tudo mantenha o número de pés em condições visuais, corredor cheio, vamos através do farol da banca. Reporta farol da banca, velho. Controle Salvador 332, ano 6, alguma possibilidade de voar proa de trás, senhor? Aguarde a possibilidade. Obrigado. Aguarde a possibilidade, 32, ano 6. Aguarde a 32, ano 6, obrigado. Dia novembro, Alfa autorizado o táxi até a Ófica, até o ponto de espera da Ófica, reporte pronto. Salvador, acionar 63, 195, acionar a identificação, desse mantenha 060, chegada a mão. 060, identificou chegada a mão, 63, 195. Mike Juliette Romano, 610, está presente, interfere na final. Tema e chama para cópia o tempo que é agosto. Então vai manter a presente posição, agradece com a entidade como eu informo a FISA. Patrão estabilizado? Estabilizado, fica fazendo. Pede a aproximação LS, chama a torre 1895-141. Xerém 141, boa, autorizado para uso, pista 1-0, vento 140 graus, 089. Vamos encerrar a Golf na escuta? Vou 255, desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador 1014. Corrijo, desça para 2 mil pés, altímetro 1014, livre LS 255. Para 2 mil pés, 1014, vou no 255. Ecozulo November, aguarde para subida. Corrijo, suba inicialmente para 2500 pés, altímetro em Salvador 1014, aguarde prosseguir na subida. Quando possível, seja chamado de pouso. Zero pouso, encerra novembro da hotel. Suba para 2500, aguarde prosseguir na sua vida. É 320, a sua notificação, desse mantém 070, autorizado a chegada Mari. Mari. 320, desce para o 070 na Mari. 070 na Mari, ó, caverna 6320. Jerome Meralfa, o vento 150 graus, 09 nós, autorizada a decolagem 17. Quero redução para 2309. Redução 2309, essa é a 230. 3144 prossegue na aproximação, senhor? Prossegue, descida para 4 mil pés, última trem Salvador 1094. 4 mil 1094, 3144. Antijô 060, Rocha Nero 6315. 6315, desça e mantenha o 050. 050, 6315. Beleza, no meio, chame Recife em 2085, alterna 2545. Decolada 228, curve à esquerda, autorizada cruzamento do campo, reporte, livrando o eixo 1028. Curva à esquerda, autorizado cruzamento do campo, reportará livrando o eixo de novembro. Ah, firmo. Pista 1-0. 255, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 9. 1-8, decimal 95, com você? Correto. Certo. 3144, livre LS, pista para 2000 pés, altímetro 0-4, chama estabilizado no localizador. 2000, autoridade LS, 3144. Boa do 79. Do campo, segue corredor forte. Subindo 1.000 pés, chama o controle 120, decimal 8, no voo. E subindo para 1.000 pés, vai ingressar no corredor forte, chama 120, decimal 8, com índia no veneral. Foi Salvador, gol 1255, final da 1.0. 1255, boa, check trem, autorizado pouso, pista 1.0, vento 1.30 graus, 0.99. Vem, tá bastante travado, autorizado pouso na 1.0, gol 1255. Sua transmissão em ponte para o controle. Informe para chamar o controle 0120 decimal 1 e o serviço do radar está encerrado. Frequência 201, o controle 0, por gentileza. O Gosto Tecnológico informou que encontrou a informação, controle 0, decimal 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dia PAT 3, PAT 1, após Inter, ponto espera, torre em 18 minutos. Obrigado, até logo. Gente, o meu pé reportará ingresso no corredor forte, que não vem mais não. É 320, redução para 2009. 0-0 agora para 2009, até na minha 320. Desça para 2.000 pés, altímetro em Salvador no 014, livre LS e chama estabilizado no localizador. Autorizado 2.000, autorizado LS-X-Ray, Oceanar 6.9. Eco Zulu Novembro, suba os 1.05. Oceanar 6.3.2.0, desça para o 0.60. 0.60 agora, Oceanar 6.3.0. Estabilizar no LS visual 3144. 44, completa a aproximação. LS, chama a torre 2788, decola de imediato, assim que autorizado? Afirmativo. Sente inicialmente ali e mantém, 2788. Ali mantém, 2788. Bona 255, Saulo 32, direita 1211. Solo 1-2-1-1. 1-2-1-8, com certeza? 1-2-1-1. Obrigado. Azul 2788, vento 150 graus, X089, autorizada a decolagem no zero. X09, descendo agora para 3, não pega, essa é 6320. 55, tive alfa, representante 27. Confirma para um 25? Tive alfa, reporte antes da Juliette. Reporta, alfa antes da Juliette. Tráfico mantenha presente, proterá como limite o localizador. Mantendo presente pro limite localizador agora para preparação, a chama é a minha 3 já. X144, cheque trem, vento 140 graus, 089, autorizado pouso no zero. Baixado e travado, autorizado pouso no zero, 3144. Livrando o setor. Formará livrando, mais que deixa o meu. Essa Juliette, portão 02. Juliette 02, vou no abrir o tempo. Se você completa a aproximação, ele é estimador em 18.9. 18.9.5. 320 para o localizador direito, 080, chama estabilizado, separa 2.000 pés. Descendo para 2.000 pés, direito 080, chamada estabilizada, autorizado em LS Free, depressão do zero, também na 320. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2788, decolado passando 1.500 pés, subindo para o nível 170, saída Momo. Tudo 788, contato radar decolagem, subir mantenha o 170 via Momo. Subindo para o 170 via Momo, azul 2788. Jorge Salvador, boa tarde, Xanar 6315. 3315, confirma? Afirmo. Espera, se aproximação e chama a torre em 1895. Afirmo, 295. Controle Salvador, libera o azul 278 da restrição na saída. Está livre da restrição vertical, 378. Livre da restrição, subindo direto o 170, o 278. 320, livre LS, sendo estabilizado. Livre LS, chama estabilizado, chama mantendo exato. Embaixada travada, livre pouso 10, Oceanar 6307. Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. 320 estabilizado? Acabou de estabilizar, acha mesmo? 6320. Aproximação LS, chama a torre, Salvador em 18, decimal 95. 1895 agora, obrigado, boa tarde, até daqui a pouco. Boa Salvador, boa tarde, Oceano Air 6320, agora 3 milhas para o externo, estabilizado em elétrica, que foi a opção do zero. Oceano Air 320, boa tarde, continue a aproximação, número 2, ajuste no 014. Segue na aproximação, agora na pista livre, Oceano Air 6320, poderia confirmar o vento? Sul 150 graus, 09 nós. Grato. É Cruzulo 9 Abaixo. Tem as regras de voo visuais, vindo ao nível de voo 105. Serviço radar encerrado. Para informação de voo e alerta, monitore a frequência de Recife 2085, alterna 2545. Dia 9 Abaixo. Controle, não, Mantente o setor, sobrevoo? Afirmo. Confirme? Afirmo. É, te informe para o retorno. Vai chamar quando retornar, em grau grau. P315, solo aos 37, direita 1211. Direita 1211, pega 315. Xanamé 320, vento 150 graus, 08 nós, autorizado pouso no 0. Livre pouso, pista 10, Xanamé 6320. Dado de Alfa, mantente da Juliette, 6319. Passarei 2230, copia? Vitória da Conquista 180 autorizado, decola da 10, curva direita, subida água, Lelefa, pós Lelefa o Piló Conquista. 5523 o transponder, 1208 controle. A Prot da presente, pro azul 2788. Aguarde. Os 230 está confirmando nível 180 aprovado. Correto, remoto no 3, chama pronto para o espectro na mesa. Thiago, tem o plano aqui, conseguindo o sistema, das 17h30. M320, solo 40, direita 1211. Direita 1211 é o solo, Xanerra 6320, boa tarde. Alfa da Juliette, 6319. 7 para Poli, 6315. Juliette para Poli, pro 01, 6319. Fala Salvador, boa tarde, Xanerra 6320, Ivana Fox, desculpa. 6320, Alfa, posso antes da Juliette. Alfa, chamada antes da Juliette, Xanerra 6320. 8008, sem identificação, autorizado a chegar da Mari, vou em Mari da presente, chamo de descida. Esse mantém 050, está em contato com o radar 70 milhas de Salvador. Confirma aqui no nome, né? 050. Delta 050, identificou o voo 2708. A aeronave se modulou? D788, chama em Recife em 2085, altando 2545. Boa tarde, 3805, da mais, da rota. 3805, boa tarde, ajuste no 0 no 3, prepare a Dael para Guarulhos. Dael, 3805. boa tarde, 964, informação mais. Sou 964, identifique, chegada Mares, desça ao 060. 060, vontade vai estar, pergunta? Foi Mares. Chama Mares, 2230, coordenação com equipe de solo, chama pronto com puxa. Boa tarde, Delta, India, Kilo, prossiga. Livrando a área, quem tem quando pouso no aeródromo? Aguilhete Romeu, chame torre 1 no 985. Está presente na próxima BF-34, chama a torre. Você atende aquilo, qual o nível mesmo que o senhor solicitou? Autorizado 2230, chama para táxi. Mike Juliette Romeu, boa tarde, confirma intenções. Tá, na travessa por centro da Flamengo 324, ele tem trem de pouso no seu aeródromo, vai se dirigir com a sua garrafa máxima, principalmente Mike Juliette Romeu. Cliente entendido que segue para pouso em Salvador, porém inicialmente é RMAR, confirma. Tá, capturada é RMAR com intenção de pouso em Salvador, Mike Juliette Romeu. Cliente, o Mike Juliette Romeu, não há tráfego a reportar. Reporte final 17, ajuste 0013, vento para cheque 120 graus, 099. 1093, ajuste padrão, vai reportar final 17, Mike Juliette Romeu. Só porque eu não disponho ainda de nenhum dado. Pode prosseguir via corredores 1500 metros, o Eco Delta Fox, aguarde para o transplante. O tipo da aeronave, Delta Fox? Ok, Delta Fox, acione 0131, prossiga via corredores. Só tem autorização na pro 2008? 008 negativo, após TAP voidona. Gente, 2008. Do tráfego do 37? Poderia confirmar para o voo 2008 a distância do tráfego do 37? Do céu número 1. Ah, número 1, ok, obrigado. Outro objetivo de voo à proa direta é economia de combustível, reduzir tempo de voo. É, seria possível voadura? O 2008 após etapa 8. Gente, o 2008. Oi, boa tarde, voo 85. Tarde, no 85, identifique, chegada bom. Vista para 4.000 pés, 1013. Com 4.000, tá bom. A velocidade voa a proa de tempo. Estado proa de bom, com 985. Obrigado. 3805, pronto, corte. 2805 para escuta. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via pêndulo 1-0. Decola da 1-0, curva direita no perfil da Dael Leda Mótima. 55-1-2 do transponder 1-2-0-8, concluído. Só poder confirmar o transponder? 55-1-2. 2-0-0-8. Monte Claro. Responda 5512, controle 208. 3205, correto, portão 3, chave pronto. Tamo lá. 3207. Salvador, Gol 12 do Comeia, muito boa tarde, autorização Natal, na frente da Maia. Gol 256 para Natal, prepare a subida a Cuca, guardando o copo. Cuca, guarda, Gol 256, obrigado. Assistão na zero. Correção ali, mantém o 2230, ajuste na 013. Sim, mantém o 2230. Curta final no 7, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu avistado, autorizado, pouso, cabeceirão no 7, vento 160 graus, 09. 160 com 09, Mike Juliette Romeu vai livrar a interseção da Tata. Entendi. Pronto, passarei 2230. 2230, vento 150 graus, X0 nós, autorizada a decolagem no zero. Antes de decolagem, passarei 2230. Mike Juliette Romeu, segue Papá, pátio 5, chato na frequência livre. Passaria do 2230, decolada 56, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde, senhor. Controle, muito boa tarde, passarei do 2230. Passe 2230, suba 180 na saída Arbor, sem restrição. Gente, na Arbor, sem restrição, 2230. Continua no meio, identifique, chegada da Mari, vista ao 050, via. Da 008, estabilizou. 2008, chame torre em 11895. 1895, grato pela colaboração. Boa tarde, torre, ao gol 2008. Gol 2008, boa tarde, cheque trem, autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, 08 nós. Baixou e travou, tá livre o pouso na 10, 2008. Oscar Bravo, prossiga via litoral e reporte passando o farol de Taboão. Copia apenas da El, Leda, Patrícia, copia, princesa? Servida da El. Grato. É o Tango Sierra Golf? É o plano das 17h30 pra, que eu tenho aqui é para Maceió, aí. Bravo. Thiago. Fala 256, pronto, cópia. Afirma, senhor, prossiga. Natal 370 autorizado, via Pesulo 190. Decola da 190, curva à esquerda, no perfil da Cuca, transição de par. 55, o transponder, 208, controle. Está presente, autorizado direto para o pátio, retaguarda do mesmo. Reporte na curta, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Conforme roda do plano de voo 5555 no transponder, 1280 o controle, voo 1256. 1256, só confirmando o nível 370. Afirma, 370. O controle 208. 208. Ou 1, 2, chame pronto no 2. Cavaleiro. Meu táxi está 3805, com 4 horas de autonomia, alternando Galeão. 1907 agora. Direita Índia, ponto de espera, 1895-1013, boa viagem, 3805. Direita Índia, ponto de espera, 1895, boa tarde, agora. Zero zero oito, solo 01, direita 1201. O meu acho que é bravo, pouso.